Oceaner 6312, pista 0, livre, 110 com 10, livre para o pouso. Livre pouso na 1-0, Oceaner 6312. Center frequency 125.1, if unable 133.25. 125.1, 123.25, so long good day. Localizador 4298. Estou no 8.95. Atorre agora 18.95, boa tarde. Andrei 663, autorizada final, desça para 2.000 pés, aguarda transferência. 2.000, autorizada final, está 3.663 aguardando. Aproximação, agora liberação para pouso, pista 1-0. Gente, Baiano, está livre, 4.098. 9073, vai aguardar, temos duas aeronaves para ingresso no pátio, previsão de mais 3 minutos. 9073, 110 graus com 0109, 10 nós, altímetro no 05, pista livre, pouso autorizado, Índia Novembral. 11 autorizado, 17, Índia Novembral. Torre Índia Juliette, decolando aos 33, controle agora é 119, décima 8, até a volta, Juliette. No 12, o solo aos 33, libera direito 121.9. 121.9, é 312. SN Form, Mike Uniform, SN código 0222. Suba para 090 na Pro de Mari para efetuar a chegada Maria Guarda e contato radar. Pista no 0, pouso autorizado, 100 graus, 89, azul com a 298. Autorizado pouso com a 298. Corredor Axé, informe no Farol da Barra. Seu pés Axé, informará Farol da Barra, Juliet. Remote position 13. Clear to join Juliet, is my name. 2223, táxi via Alfa Juliet, 1-4 da remota. Alfa Juliet no 4-2-2-3. 6211 no Axé, posição 9, pushback acionamento. Gente, aguarde, será o próximo no setor para pushback, o 6219. A sua escuta, 6219. Fala, Salvador, bom dia, 6312, o Xaré Alibró. Bom dia, 6312, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6312. Direita, gente, grato, 4298. Índia, November Alfa, no solo aos 34, 180, até o pátio 4, sempre está livre, November Alfa. Vitorina Juliette, informação de helicóptero à sua frente, 4 milhas com rumo oposto, mantendo 500 pés, Alfa Sierra 50. Aí Campo Delta chama agora a torre em Salvador, 1895, tem um bom posto. Da líder, tá 1 minuto aí do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, sentido contrário, vai reportar visual com o tráfego, Guardião 07. Entra o Guardião 07. De Itapuã, positivo. Inicialmente até Itapuã, eu tô com um helicóptero do governo do estado, decolou da cabeceira 17. Acabou de decolar. Tá visual com o helicóptero aqui, já presta ingressar no litoral? Gente, só um instantinho para instruções. Mantém o setor, aguarde final da 17 pela direita. Tô com o revólver da TANA final para pouso. Pista 10, ok? Afirmativo, 3663 na escuta? Mas conta, bom dia, senhor. Estabilizado. Positivo. A sua direita temos dois helicópteros mantendo o setor do farol de Itapuã, espera visual no setor. A pista no zero acabou de ser liberada pelo Embraer da Azul. Checa o trem 90 com 10, livre pouso, 3663. Ok, sentido do tráfego baixou e travou, livre pouso, pista 10, 3663. A 298 Azul pousou, já liberou 36-121-9 a sol. 319, espera daqui a pouco. 298, livrar. 4298, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 4298. 9073, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. 9073, livre push, acionamento, chama táxi. Aéreo Star, chame para o táxi. Tá acionado para o táxi, tá? Tô no POB. Tô no POB, já tem intercessão, chama ingresso. É bom, tá lá, tudo certo. Terra Índia, November Delta, ali de Unina. Como está o sinal para pouso em Undina, Guardião 07? É. Chame girando base para 17, checado o trem, Eco Delta. Vai chamar a base para 17, mais Eco Delta, visual com traço já superado. Tá pronto? Prontíssimo. Alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista no 04208. Torre Kilo Serra Lima para ingresso na pista 17. Kilo Serra Lima. Ok, decolarei de imediato assim que pronto? Positivo. Agilizando na medida possível, a esquerda autorizada, chame lá de pronto, Kilo Serra Lima. Porta da Kilo Serra Lima. O nível pretendido? 240. Gente, está autorizado GEOS, nível 240, via Golf 677, saída da EU, Leda e Léus. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5424, coteja. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Juliette, 4298. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, 4298. Gente, 4298. Novo Salvador, bom dia, tá 3663. Bom dia, 3663, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, tá 3663. Salvador, bom dia, passarei 203, apresentação para a senhora da Conquista. 4208. Mac Eco Delta, tráfego no visual, checa o trem, reporte final, checado o trem, Eco Delta. Ok, Eco Delta, trem checado, vai reportar final. Pelo final, não tem nada, claro. Planejamento correto, chama para pushback e sonamento. Qual você é 6211? 6211, aguarde, será o próximo no setor. Tem um 09 que já finalizou o pushback, está desengatando o trator, após sair no táxi será autorizado. Escuta, obrigado. Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07, chama para regresso. 4 a bordo, altímetro no 05, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, bom voo. Juliette Alfa, espera 1895, voo 9073, ajuste 1015. Objeto 5826, vou ir na prova de ITAP e desça para uma centena. ITAP, 5826. Sete ingresso? Afirmo, após o voo, táxi via Juliette, portão número 8, 4298. Atento ao aeronave no 9, realizando pushback. Gente, após 737, ingresso para o 8, 4298. 3226. Saída PUCA 370. Confirme, tenho aqui como TAM 3663. 3663, isso mesmo. A gente aguarde. Após após o azul, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, 02, após o azul, táxi 663. Salvador, bom dia, gol 9073, ponto espera da 10, pronto. Gol 9073, aliás, manter, pista no zero. Ali mantém na 10, 9073. 0. Sendo para o 050, uniforme, mais uniforme. GT 5826, redução para 250 nós, eu número 3 na aproximação. 250, número 3, ali, 5826. Qual Mike uniforme tem condição de incrementar a velocidade? Positivo até 220 mais. Sente. Mike uniforme, vetoração para o localizador, curva direita na Pro 050. Desça para o 050 inicialmente. Curva direita 050, uniforme Mike uniforme. Localizador está 3859, acertando. 3859, completar final, torre 1895. 1895, bom dia. Objeto 5826 está reautorizado até o 050. Reautorizado 050, 5826. Decolado aos 44, controle agora 19.8, bagagem. Obrigado, velho. Salvador, bom dia, 3859. Bom dia, avistado, checa o trem, o vento é 90 graus, 10 nós. Pista 10, pouso autorizado. Pouso na 10, baixado, travado, tá 3859. Como é que é que o Delta ainda na escuta? 295, ponto espera da 10, obrigado, amigo, até mais tarde. De um transponder, porém a aeronave pousou na pista 7 e já estacionou, mas não desligou o transponder, que talvez receba aí no ticket. Ok, obrigado. Informe Mike Uniforme, desça para 2.000 pés, pode ir 1.0.5, informe no localizador. 2.000, reportando no localizador, informe Mike Uniforme, Billy 15. Controle Papo Romeu, Pilo Serra, Lima, Tinha, Matão 080, autoriza voar direto destino, a proa 248. E decola então com proa noroeste, aguardando a curva à esquerda para interceptar a final. Autorizado então, na presente com proa noroeste, evitando a final da pista 10 devido ao tráfego e aproximação, na sequência autorizado para a final, para o litoral. 1-0, mantém proa até 2.000 pés, após radial 350 até 2.0 milhas. Após Albo Nitsa, após Nitsa Puído, Upper Whisky 1-0. Controle 1-9-8, aciona 5-4-4-0, coteja. Autorizado Brasília, Neuso 3-2-0, decola da 10, 2.000 pés, radial 350 por 20 milhas, após Albo Nitsa Puído, Upper Whisky 10. Controle 19-8, transponder 5440, 6225, Oxené. 6225, primeira curva à esquerda, chama para pushback acionamento. Puxa, acionamento vai chamar com a primeira curva à esquerda, 6225. Correção, decolado aos 4.6, 19-8 da presente, até a volta, guardião 01. Pode cruzar já para o litoral? Afirmativo, pode cruzar, final. 398, bom retorno, Guardião 01. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, está retornando para o litoral, 510, há um salvamento em embarcação lá no Porto da Barra. 7, Guardião 01, mantém com os visuais, 10 no 5, informe visual com o local de ocorrência. A reportar visual com o local da ocorrência no Farol da Barra, Guardião 01. Azul 4208, chama agora Recife, na frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 126 85 85, obrigado. 0862, 19. Alfante da Júlia de Tan 3859. Ative Alfa Juliette para o número 7. Alfa Juliette para o 7, 3859. Controle? Olha para a Frank, igual 9973. Mantenha a saída com o Fapago, igual 9073. Aguarde em coordenação com o Recife. Restaurante Juliette, não há tráfego em cima do setor, frequência livre. Objeto 5826, desça para 3 mil pés, redução de velocidade para 1709. O ajuste no 095. 3.1709, objeto 5826, ajuste no 095. Captando o curso do localizador, informe Mike do 4. Informe Mike uniforme, completa final, chame torre Salvador na frequência 118.95. 118.95, uniforme. Bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, informe Mike uniforme. Frequência 12545 e alternado 12685, do 9073. Controle, bom dia, Oceanair 62, 1, 1. Copio as frequências do Gol 9073. Com um circuito pela direita, chame final checado, encurtando a medida possível. Estou com um 37 Webjet a retaguarda aí, na sequenciada aí com 7 milhas. Positivo, repórteremos na final curta aí. Eu acho que é bravo, prossiga. O Mestre Bravo, mantém condições visuais de 1095, aprovado fora da barra. Informação do Alfa Terra 50, helicóptero mantendo proximidade do Porto da Barra. Circuito 2000, livre e leste, desça para 2000, informe no localizador. Livre, descendo para 2000, informe no localizador, circuito 2000. Gol 9073 ainda na frequência? Frequência 9073. Chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545-2085-9073. Controle que ele encerra em 1 minuto para a destinação. Solo Salvador Azul 4299, Campinas, o nível 360, ciente da informação, Juliette. Ciente 4299, autorizado Campinas, nível 360, via Pendulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5431 no coteja. Controle 198, curva direita após decolagem 543 na transponder azul 4299. Quero via Pesolão no meio, chama para pushback sonamento. Via Pesolão no meio, assim a gente chama push sonamento 4299. Salvador Ground 35221. Roger, stand by for AT clearance. Standing by 5217. 5, 5, 2, 6. Guardião 01, informação do Robson 44, mantendo 510, próximo ao farol da barra. Ciente, continua aproximação, igual a liberação para pouso pista 10. Vento é 100 graus, 50 nós. Reporte externo checado. Ciente do vento, completando a aproximação, está bastante checado. Agora 923, tem 185 a bordo, 3,45 de autonomia, alternando galhão para o táxi. 2185 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Juliette Alfa, 1895, gol no 923. Com 2000 objeto, pouso autorizado, 100 graus, 10 nós, pista 10. Autorizado, 5826. No 435, coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o pushback sonamento, já para o táxi. Sente após a passagem do trânsito da companhia, autorizado o reportamento do táxi, Lourão 435. Salve, Salvador, muito bom. Mike Fox, bom dia, prossiga. Confirmar pessoas a bordo. 01, não compra o plano. Ciente único a bordo, está no pátio 4, aguarde número 2 para cópia. 5221 no pronto para cópia. 5221, I'm ready for ITGS. Roger, 5221, clear to Conquista, flight level 200, Gauley departure after direct. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119.8, squawk 5447, read back. I had requested for level 160, sir, but we take off runway 10, performing Gauley departure, then direct. 119 and departure control frequency, squawk 5447, 4221. Roger, 5221, read back correct. Stand by, we'll coordinate with Recife Center, flight level 160. I will be very grateful, sir. Salvador Oceania 2225 para o táxi. Pushback, isso. 26225, autorizado no portão 1, chama para o táxi. Autorizado, eu chamo para o táxi, meu Deus. Quilo Serra Lima, só confirmando de Mariposo, 1105. Afirmativo, já. 1103 agora. Confirme se eu entrar na área de Ilhas. É, na região de Salvador, Tubarão. Centro em Ituberaba, o Quilo Serra Lima, só apresenta frequência livre para a coordenação, não há tráfego conhecido nesse setor. Tenha um bom voo. Altímetro 1015, para acionamento torre 118 decimal 95, bom voo. São Salvador, bom dia, Oxané 6312 para Recife 350. Gente, aguarde cópia ao 6312. 6312, gente da Lima. Dólar, gente, livrou a pista da Fox. Dimensionar, chame táxi. Olá, bom dia, 25823-2000, livrou na Fox. 25826, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, 5826. Bora passar ele 2023, para o que estiver cancelamento, remota na torre. Autorizar 2223, chama para o táxi. Chamar para o táxi 2223. Five 221, you are now cleared flight level 160 to Conquista. Oh, thank you, sir. Flight level 160 to Conquista for 521. All ready for push and start, 5221. Will go on, stand 13. Confirme a aeronave que solicitou cópia. Para o táxi, voo 1435, POD de 81-1227, alterna Aracaju. O voo poderia repetir os dados? Posso. O voo 1435, opção para o táxi, 81 a bordo, 2:27, alterna Aracaju. Voo 1435, autorizado táxi, direita, Juliette Alfa, com motorista espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste no 05, bom voo. Gente, autorizando o táxi, Juliette Alfa, com a espera 1895. Obrigado, táxi. Bom dia. Paulo, Xaner 6225, para o táxi com 74, 4:30, alternando com 20. Xaner 6225, vai seguir o Boeing da Gol, vai passar à sua direita na Alfa, como número 2, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste 1:05, tem um bom voo. A gente vai seguir o Boeing da Gol, que vai passar à direita, como número 2, ponto de espera 1895, a torre 10215, o ajuste 1225, obrigado, Maninho. Webjet 5826, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 09, tem o Embraer da Passaredo que já iniciou o pushback no setor. Mantendo posição, vai aguardar o portão 09, sente do pushback. São Salvador, Santa 3663, informação Lima, Guarulhos 340. Pronto, cópia, Tan 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva, vai à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após IDEV. Frequência do controle 119.8, aciona 5430. 63340, Guarulhos, Upper Whisky 50, decolada 10, vai à direita da El, Leda, IDEV, 4-3-0. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, tá 3663. Gente, autorizado a alinhar e decolar, voo 1435. Pista para 2.000 pés, o ajuste 1015. Chegada a ponto para 2.015, 63, 1015.